Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Mulher do Gogli, bom dia! Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Muito feliz de estar aqui com todos vocês. Com todos. Vocês são muito fofos. Opa, obrigado aí pela parte que me toca, mulher do Gogli. É o fio do teclado, Guilherme. É o quê? A parte que te toca. Ha, ha, ha, ha. Olha, já vi que hoje vai ser difícil o diálogo com a senhorita, hein? Dormiu com o software do Bozo? Quase isso, Guilherme. Ha, ha, ha, bom, ha. Certamente você ouviu o que eu comentei antes aqui no programa, né? Sobre os bolões de apostas em andamento da cidade, certo? Claro que sim, Guilherme. Sou a mulher do Gogli. Exatamente. E imagino que você tenha algumas respostas que possam ajudar os intrépidos apostadores, ou não? Claro que sim, Guilherme. Você sabe quem sou eu. Sei sim, mulher do Gogli, versão nacional do Buscador, o triunfo da inteligência artificial. Assim você me deixa tímida, Guilherme. Ah, não se acanha não, mulher do Gogli. Tímida mesmo é a velocidade aqui da nossa banda larga, né? Fora isso... Quer que eu faça um teste de conexão, Guilherme? Não, não precisa não. Ô, mulher do Gogli, olha só, eu já sei que o resultado, né, de um teste como esse vai ser uma droga, então não vamos nem perder tempo com isso. Vamos aí já passar pro assunto principal, né? O primeiro bolão aí que o pessoal anda fazendo. Quem será o próximo preso na cidade em decorrência da Operação Pecúlio ou das operações que vem por aí? Você tem alguma dica? Claro que sim, Guilherme. Senhores apostadores, apostem suas fichas na área da saúde. Ainda tem muito mato nesse coelho. Você quis dizer aí, coelho nesse mato? Exatamente, Guilherme. A ordem dos fatores não altera o produto. Bom, mas nesse caso altera sim, né? Eu até imaginei aí um coelho virado numa bola de carrapicho grudado no pelo. Ha, ha, ha, ha. Seu fanfarrão. Ok. Segundo bolão, quem será o novo prefeito de Foz do Iguaçu? Alguma dica? Sim, Guilherme. Apesar da impugnação em primeira e segunda instâncias, eu apostaria no candidato Paulo, que tem chances de conseguir reverter a impugnação em Brasília. Chances grandes ou pequenas? Chances de 50%, Guilherme. Como sempre. Tá bom, tá bom. Aquela velha história, né, dos 50%, ou sim ou não, né? A hipótese de que o segundo colocado seja declarado prefeito eleito, se for mantida a impugnação do Paulo, também deve ser considerada aí pelos apostadores desse hipotético bolão político. Mesmo com o entendimento legal até agora, que contrário a isso, que o entendimento seja pela convocação de novas eleições, o que é que você analisa? Sim, Guilherme. Creio que temos um empate técnico, porque as chances também são de 50%, como sempre. Pô, mas aí você também não ajuda em nada a clarear o cenário, né? Sou a mulher do Gogli. Não sou mãe de Ná. Ou Walter Mercado. Ha, ha, ha, ha. Ah, mas ainda bem, porque conversar com um robô cartomante ou com aquele sotaque de Liguejá, olha, ia ser demais aqui pra minha cabeça, né? Você volta na próxima semana com dicas sobre o que fazer com o 13º salário? Volto sim, Guilherme. Mas só se tiver 13º. Ha, ha, ha, ha. Ah, não, fica tranquila. La garantia soy yo. Pode confiar, hein? Um beijinho afetuoso para você e seus ouvintes. Fiquem com o pai. Mulher do Gogli, todas as semanas, aqui no Front Transamérica. Música.